Começo sem fim, Sene Boys, Bonedi, tamos aqui, não vamos deixar o barato cair. Vários novos mano tão por vir. Temos que fazer a nossa parte. Em nome do hip hop absoluto arte. Free under, gangsta, charme. Música invade, o som bate. Como bate no barraco, no meio da cidade. Em meus rolê, em Porto Alegre, ali eu vi a humildade. Aonde? Na caixinha de som, colocada em cima da laje. Com velocidade a semente se espalha no ar. Em algum lugar o rap vai chegar. Se firmar, pode apostar. Ramificar, estilo favela. A noitão na festa, tô na pista. Batida charmosa, revitaliza. Melodia do piano, hipnotiza. Bandibão, bandimina. Cada um na sua picada, picadilha. Favela gaúcha, favela paulista. Todos unidos na mesma sintonia. Vem que vem, comigo nessa pista. Vem que vem, na mesma sintonia. Favela gaúcha, favela paulista. Vem que vem, comigo nessa pista. Vem que vem, na mesma sintonia. Favela unida, favela jamais será vencida. São Paulo, Porto Alegre, mesmo a conexão. Favela de lá, favela daqui, sempre no rap bom. Vários produtores se puxando dos meus. No canto do quarto, beat flow, aí fudeu. Então DJ, dá um grau no som. Pra levantar a massa tem que ter o tom. Harmonia na base, levada envolvendo. Eu preciso de responsa, a ideia aqui é quem? O hip hop contagia as favelas inteiras. É como uma semente que o mano semeia. Cultivando talento e muita informação. De Porto Alegre a São Paulo pela causa da função. Quem tentar conhecimento vai colher sabedoria. Trabalhando firme e forte pela nossa correria. De sul a sudeste o hip hop fortalece. Plantando essa semente conhecida como rap. Vem que vem, comigo nessa pista. Vem que vem, na mesma sintonia. Favela gaúcha, favela, favela paulista. Vem que vem, comigo nessa pista. Vem que vem, na mesma sintonia. Favela unida, favela jamais será vencida. Vários acordes tem quem contradiz o som. E agora está aqui pra invadir sem se iludir no tom. São várias melodias, estilos múltiplos de flow e harmonia. Bonedi, CN Boys, da parceria. Pra fortalecer, pra cena crescer. Eu tô fazendo a união de Porto Alegre até SP. Eu vou colar nessa junção. Dá um pause e preste atenção na musicalidade dessa nova geração. Vem que vem, comigo nessa pista. Vem que vem, na mesma sintonia. Favela gaúcha, favela, favela paulista. Vem que vem, comigo nessa pista. Vem que vem, na mesma sintonia. Favela unida, favela jamais será vencida. CN Boys, Bonedi e Adriano Vaz.